Rodrigo! Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Mas sem ela eu não sou feliz. Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa. Tenho medo de não conseguir. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta não? Mas sem ela eu não sou feliz. Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa. Tenho medo de não conseguir. Então inventa qualquer desculpa, mas com essa maluca você não vai ter paz. Negrão, mas eu já tô envolvido. Tem até apelido, tô curtindo demais. Como é? Tá curtindo o quê? Todo mundo falando da sua vida. Isso é vida, não é, não. Dane-se você, me respeite ou a gente parte pra brigar. Obrigado. Bom, são só palavras de amigo. Não quero contigo me aborrecer nunca. Com orgulho ferido, pois aquele dia ela não quis você. Então tá. Não teria mais vou ter que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você diz amar. Se liga, negão, não. Não tá, vai ser triste, mas eu vou te entender. Eu nunca duvidei de você. Deixa quieto dela, eu vou esquecer. Então tá, não queria mais vou ter que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você diz amar. Se liga, negrão. Então tá, vai ser triste, mas eu vou te entender. Eu nunca duvidei de você. Deixa quieto dela, eu vou esquecer. Negrão, inventa qualquer desculpa, mas com essa maluca você não vai ter paz, não vai. Negrão, mas eu já tô envolvido. Tem até apelido, tô curtindo demais. Como é? Tá curtindo o quê? Todo mundo falando da sua vida. Isso é vida, não é, não. Dane-se você, me respeite, a gente parte pra brigar. Como é que é? São só palavras de amigo. Não quero contigo me aborrecer nunca. Tá com orgulho ferido,